seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, vida eterna. Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu. Eu sou do meu amado e ele. Sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foi.